vamos pintar assim as rosas cor de carmim. É bom pintar, é bom passar a tinta até ao fim. Nós pintamos assim as rosas cor de carmim. Oh, vamos pintar assim as rosas cor de carmim. É triste ver que irão morrer as rosas do jardim. Oh, terão um triste fim todas assim, assim. Sim, sim, sim, sim, sim, sim, sim. Vamos pintar enfim as rosas cor de carmim. Desculpa, vês, mas senhor Três, porquê cor de carmim? Ah? Oh! Bem, acontece que, menina, por engano plantámos rosas brancas. Yeah! É que a rainha, sim, só quer cor de carmim. Se ela chegar ao nosso azar, será o nosso fim. Que horror! E como morrer é o fim. Pintamos cor de carmim. Ora esta, eu ajudo-vos. Vamos pintar assim as rosas cor de carmim. Silêncio, pois senão depois será outro motim. Mas pintemos até ao fim. Sim, todos cor de carmim. Nem azul, nem verde, nem roxo, enfim. Mas todos cor de carmim.